Salvador, could you clarify if reducing the speed to 250 or 210? Initially 250, if you have condition 210. Okay, reducing speed first, 250 when we have condition. Reduce again to 210. That's right? That's right. Torre Solo Salvador, tá 3305, sentido da Golf, autorização Recife, nível 330. Guarda. Controle Salvador, boa noite, Oceano 63, boa noite. Na 63, 103, contato radar, voo 360, após 2000, Leda. Localizador F57 no meio, visual. 57 no meio, complete, aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 8, meia dúzia, 57 no meio. Portanet 624, reduce 2170 knots. Clear to final, ILS approach, report established. I'm reducing speed 170 and we are clear to perform ILS runway 10. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305, Boca Caju. TAM 3305, boa noite, contato radar, voo 330, sai da Boca. Autoriza voar direto Aracaju para o TAM 3305. Oi, João, aguardando o Aracaju. João, direto Aracaju, TAM 3305. Message 224, complete final approach, call tower 118.6. 118.6, night. Good night. Solo Rio 5972. Da Alfa na escuta para o clearance. Galeão nível 320. Controle 5101 é o transponder e a torre é 118. 3305, vai pro do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, tá 3305, chame Recife, 12685. 2685, então 3305. Salvador Ground, good night, Ocean S, 6224. Via Alpha, Hotel, good night, 6224. Controle, boa noite, azul 4235, cruza 1800 na Dael Leda. Azul 4235, boa noite, contato radar, voa 360, direto Leda. 360, voando direto Leda, 4235. Operador, boa noite, é 3178, descendo para 150, cruzando 180. 3178, acione identificação, voa direto Duna, 2 mil pés, quem legal no 019. Gente, boa noite, Duna, 3178. Vai sim, com bom, 150. Autorizado 2 mil pés, quem legal no 019. 2 mil pés, 1019, 3178. Salvador, e o 5972 para pushback acionado. Controle, muito boa noite, Golno 074, na saída da El, lida na sua escuta. Golno 074, boa noite, contato radar, Gol 360, saída da El. 360, saída da El, Golno 074. Azul 4235, chame Recife 1251. 251, boa. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite. O Tan Mike Alfa Índia. Mike Alfa Índia, positivo, Alfa Índia aqui na posição 8. Autorização de reboque para a posição 14, pátio 1. Boa noite, acione identificação autorizada a chegar da Mari, desce 3 mil pés, que é legal no 019. Para 3 mil pés, 10019, chegada Mari. 6212. Yeah.